don't take that to that number yet. Mantenha presente proa, desça para 3 e 2, adíssimo 0 no 1, limite o curso localizador, adíssimo para 2 0 0. Direita 3080 para o localizador, direita para 2010, autorizado para a área. 0, vento 090 graus, fundo no norte. Informação de tráfego passar 228 Alfa, 1010, subleta litoral sul, não interfere. O senhor é o fã, senhor tráfego, chegando já. É, senhor. Vou passar o meu avião, que eu encontrei no 20, décima 8, bom. Pouso para o gol 9743. Afirma, autorizado pouso, chão 0, 20, 0, 9, 0 graus, 1, 0, 9. Autorizado pouso, chão 0, gol 9743. Charlie, Tuba nível 360, seja salvo. Cada salvo, 360, 3 valida? Autorizado. Direita Libra, com 973. 5, boa noite, identifique, deixa o 050 para de táxi, chegar para o Romeu. 5 0 2 0 1 autoridade final e leste, ponto estabilizado. 0 b 0 decimal 8, que é o Mongo. B08, eu vou a... Romeu 90 Suíça, que eu sou remitido aos 4000, autorizado curva à esquerda, perna do meio do 17, reposta liberando o eixo do 0 b 8. Sim, curso de padrão, reposta entrando no eixo do 0 b 8, Romeu 03. Registro da Suíça, Arugo. 3-0, Cuca, Arugo, 1-7-3. Cuca, 1-8-8, para 2-2-0. Sou em Salvador, boa noite, está 3305, localizador 1-0. Está 3305, boa noite, continua a aproximação, vai na utilização de voo do pista 1-0. Mais rápido, 3305. Sou 028 livre, 90 graus Cristo. 190 graus, sou isso, mantém a perna do vento e aguarde para virar a base, estou no 7. Mantém aguardando para virar a base, 90 graus Cristo. Thank you. 288, final, linha de SFV, sistema 0. 1888, boa noite, continue a aproximação, tráfego está avistado, agora informação de pista livre. Agora pista livre do 1888. É direita, chega só 121, decimal 9. 219, durante 2, começa o seu vertigo. Gustavo 9072, mantém o ponto de espera. curva à esquerda, reporta livrando o cruzamento na vertical da cabeceira no zero, na moderada sul. Boa noite, após a rolagem do Boeing da Colt, autorizado a alinhar e manter. 30, cruzeiro no zero. Coach Carlos 9072, autorizado a decolagem, pista 10, vento 080 graus, 109. seu voo? 08, boa. Maçã 38, Momo 1087. Tropa 732, passar 40 pelagens, 33, 0, saída 9, 37. Momo Frontier, 4738. 2, pedindo controle 120, decimal 8, seu bom voo. 08, boa noite. 9979, boa noite, passa 1 no 300, na... Salvo 1 no Monte, lá. Será 9979, passa a caralho do live, 3403, passa 0, 2720, passa o Monte. 340, salvo no Monte, lá. O será o 9979, podia... Com a Mótima da presença, está passando agora 2000 pés. Eu tenho aqui, líder. Bom, líder, obrigado. Eu estou passando para o Rio, está presente, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Eu estou na 4 de 5, na 4 de 5, na 4 de 5, na 4 de 5.